No final da tarde de ontem, por volta de 17 horas, policiais militares e civis de Santa Helena foram acionados para um deslocamento até em frente a um supermercado no centro de Santa Helena para o atendimento de uma ocorrência de homicídio. No local foi apurado que uma mulher teria sido morta a facadas em frente ao estabelecimento comercial, um dos mais movimentados daquele município. Segundo informações colhidas no local, um homem que estava em uma bicicleta teria aproximado-se da mulher e, depois de uma rápida conversa com ela, já lhe dando as costas, desferido vários golpes, principalmente na altura das costas e do pescoço da vítima. A mulher foi identificada como Patrícia de Souza, 22 anos, conhecida como Baixinha. Ela apresentava 11 perfurações, a maioria dos golpes na altura das costas e pescoço. O principal suspeito do homicídio seria um dos presos que fugiram da carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Santa Helena no último final de semana. Equipes da PM daquele município e da Rotan convocados para a situação buscam capturar o assassino, porém até o momento não se obteve informações sobre êxito nestas buscas. O que ficou apurado é que o indivíduo estaria fugindo da polícia em direção a Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.